que eu será de ti, pastor de ovelhas? Será que você não é filho de Jessé? Desprezado no campo a vida inteira, mas pra Deus todo justo viverá da fé. Em terras estranhas, lutando com ursos, protegendo a ovelha do feroz leão. Mas se foge à noite a ovelha ferida, grande é a tristeza do seu coração. Com a funda na mão e o cajado na outra, vai cantarolando a canção do amor e a encontra chorando à beira da estrada e a leva de volta ao redil do Senhor. Obreiro que chora pela madrugada, não és mais pequeno, já tens a unção. Deus não se importa com o que és por fora, conhece o profundo do teu coração. És o mensageiro, és o seu ungido, que enfrenta o perigo em nome da cruz. Homem de confiança, estás aprovado, cuida das ovelhas de Cristo Jesus. Aclamou todo o povo, o mais alto dos homens, a melhor aparência tem melhor sinal. Tem o lã, tem o leite, um grande tesouro, quem possui mais ouro manda no arraial. Enquanto ungido vivendo em namúrias, troca até de rebanho pra sobreviver. Pois na terra seca secaram as uvas, já não tem mais chuva, ele pode morrer. Receba um menino de pouca aparência, ele foi ungido, é servo do rei. Pode não ter ouro e ser grande a carência, mas cuida de ovelhas do Filho de Deus. Obreiro que chora pela madrugada, não és mais pequeno, já tens a unção. Deus não se importa com o que és por fora, conhece o profundo do teu coração. És o mensageiro, és o seu ungido, que enfrenta o perigo em nome da cruz. Homem de confiança, estás aprovado, cuida das ovelhas de Cristo Jesus. Obreiro que chora pela madrugada, não és mais pequeno, já tens a unção. Deus não se importa com o que és por fora, conhece o profundo do teu coração. És o mensageiro, és o seu ungido, que enfrenta o perigo em nome da cruz. Homem de confiança, estás aprovado, cuida das ovelhas de Cristo Jesus. Homem de confiança, estás aprovado, cuida das ovelhas.